te amo, ó Senhor, minha força e meu abrigo, minha rocha, fortaleza. Em ti eu me refúgio, és o meu libertador. A ti clamo em oração, na angústia estás comigo, minha fé em ti se apegou. Louvado seja o Senhor, em alegria eu grito, és minha salvação, meu grande refúgio. As cordas da morte tu as despedaçaste, meu Deus, minha luz, em ti eu fui salvo. Torrentes destruidoras me haviam cercado, mas do teu palácio tu logo me socorreste. A terra estremeceu, tua ira se levantou, nas trevas tua glória se manifestou. Louvado seja o Senhor, em alegria eu grito, és minha salvação, meu grande refúgio. As cordas da morte tu as despedaçaste, meu Deus, minha luz, em ti eu fui salvo. És o meu escudo, minha força na batalha, contigo transponho todas as muralhas. Tua palavra é verdade, teus caminhos perfeitos, ando na luz, em tua paz me detenho. Louvado seja o Senhor, em alegria eu grito, és minha salvação, meu grande refúgio. As cordas da morte tu as despedaçaste, meu Deus, minha luz, em ti eu fui salvo. Tu és o Deus que me reveste de força, nas veredas altas tu me colocas, persigo meus inimigos. Por tua mão eu venço, na vitória eu canto, tua bondade anuncio. Louvado seja o Senhor, em alegria eu grito, és minha salvação, grande refúgio. As cordas da morte tu as despedaçaste, meu Deus, minha luz, em ti eu fui salvo. Viva o Senhor, minha rocha, minha alegria, que as nações cantem, que tua glória seja fé. Exaltas o fraco, és o meu vingador, para sempre te louvarei, ó meu Salvador. Louvado seja o Senhor, em alegria eu grito, és minha salvação, meu grande refúgio. As cordas da morte tu as despedaçaste, meu Deus, minha luz, em ti eu fui salvo.